Este mundo masca inocente, espirra sangue. Sistema diabólico no pódio cria gangues. Favela, primeiro alvo. Atingidos inimigos do sistema, não trema. Implícito, que cria forca pra Judas que trai com beijo, caiu na lábia do diabo. O mestre do desejo, já prevejo a agonia. Guerra mundial que está por vir, é o fim, apocalipse real. Falta força pra conter os podre aqui que te alucina, que te arrasta pelos pés, te degola, tira vida. Criptologia, esmaga seu futuro. Tecnologia te faz de moribundo. Tempo escuro, mosca elétrica, mini câmera da FEMA pra matar a população. Tecnologia extrema, tira a venda, não se renda, o ocultismo hipnótico. Só lamento pra essa terra, vão cansar de assinar óbito. Pito com os monstros, babando pelas notas. Enforca os inocentes pra restar só presidentes indolentes. Retroflexo na luta contra o bem. Alcatraz da armadilha, liberdade só na lei. Infelizmente não consigo, fecha a boca e me afasta. Manipulação em massa, esse mundo é uma desgraça. Condenados ao abismo, vigiado pela besta. Com chip na mão ou na fronte da cabeça. Fica no seu mundo, deixa eles criar rotina. Depois leis, cadeira elétrica, pescoço pra guilhotina. A guerra se aproxima, clique na Hiroshima. Com cápsula de vírus, pólvoras pra queimar vida. O absurdo se rebela, mas a mídia cobra a vera. Matar seu raciocínio te aplica a nova era. Enquanto nós não morre pela mão dos que aliena. Implícito, verídico, rap, antissistema. No dia do genocídio, testemunha. Implícito, já prevejo os conflitos, perigos conduzidos. Nós somos sós. Rumo à destruição, plano dos Illuminati, reduzir população. No dia do genocídio, testemunha. Implícito, já prevejo os conflitos, perigos conduzidos. Nós somos sós. Rumo à destruição, plano dos Illuminati, reduzir população. Sangue que desce da flecha, alucinação sequestra nas formas piramidais. Morre sem paz, o olho se fechará. Pra brindar, nos reduzir e enganar. Quem não se opõe contra as contradições, enfrenta legiões entre brasões. Que não ofusca o Deus maior, que na segunda vinda faz artilharia vira pó. Faz exército nazista conhecer, temer, saber que só quem criou o mundo é digno de poder. Tudo é tão prático, nada tão mágico, que no fim faz cientista virar lunático. O que vale? Ganhar o mundo, descobrir o segredo. Se seu maior segredo não te esconde do medo. Mesmo sobre o infinito, o monstro preso tá aqui. Ó, dentro do seu peito, feroz louco pra sair. Se afogando em estatística de termos globais sensacionais. Em terminologia marginais, inferno à vera. Na terra, tudo ao contrário. Pra destruição da raça, o ser humano é voluntário. Mas quem sabe haverá melhora, mesmo que a demora. Renunciar do mundo sujo tem que começar agora. Segundos e minutos, horas e dias, semanas e meses, anuais, em agonia. Século de desgraça, miséria que não passa. Vida que não acaba nessa era desabada. Testemunho dos conflitos, desastre, genocídio, catástrofe naturais, criação de malditos. Réplica de Lucifer pra ferir multidões. Regra de três, por sua vez, diabólica inspirações. Depois do apocalipse não vão ouvir seu sarau. Gritos de um povo alienado, vira pó no vendaval. No dia do genocídio, testemunha. Implícito, já prevejo os conflitos, perigos conduzidos. Nós somos sós. Rumo à destruição, plano dos Illuminati, reduzir população. No dia do genocídio, testemunha. Implícito, já prevejo os conflitos, perigos conduzidos. Nós somos sós. Rumo à destruição, plano dos Illuminati, reduzir população.